Comando das Mulheres, estacionamento 6315. 315, repórter, mantenha a posição antes da Juliette. Desenvido, aeronave da TAM, que está puxando o portão 2. Sente, mantenha a posição, 6315. Romeu, Romeu, Golf, reporte rotatória visual com aeronave. Matheus. 47, passa nível 120, chame 103, CIF 126.85, alternando 125.45. 126.85, 125.45, bom trabalho aí pra todos. A 3144, desça para 2.000 pés, altímetro 905. 3.000 pés, 305. Fala, Salvador, para o táxi, 3216, 122 a bordo, 4 horas e 14 minutos, alterna Aracaju. 3216, direita, ponto de espera 1895, ajuste no 095, tem uma rodoviária 3216. Ponto de espera 1895, com a torre? Sim, 1895, tem uma rodoviária. É, obrigado. 3115, já ingresso Juliette, portão 03. Juliette para 03, canela 6315. A 3144, vista para 2.000 pés na Proditona, autorizado em interceptar o localizador. Ele é SXA, vista na 0, reporte estabilizado. 2.000, Proditona, autorizado em interceptar o localizador, vista na 0, estabilizado, para 3144. Valeu, Romeu Golf, já de volta no teste. Romeu, Romeu Golf, vista para 1.500 pés, chame torre 1.98, vista na 95. 1.500, chamada torre, já vai. Corre, papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, Quiringal no 095. Vento 150, braço automático pra cheque, reporte na curta da 17, Romeu Golf. Negativo, reporta ali na curta da 17, Romeu Golf, descendo para 1.500. 3216, linha decola, pista no 0, vento 160 graus, 5 nós. A linha decola no 0, 3216. Ponte para a próxima, passagem 2230, boa tarde, Salvador. Quer que prossiga? Passagem 2230, ponte para a próxima. Passarezo 2230, alinha e mantém cabeceiro no zero. Eu mantenho 2230. Boa tarde, está 3205 na posição 06, ciente da Serra, cópia 55, Guarulhos 310. 3805? Afirmativo, 305. Ok, então a gente tem a cópia do ajuste no 0196. Decolado aos 38, chama o controle em 120.8. 120.8, tá 32 no meia. Controle de Salvador, tá 32 no meia. Tá 32 no meia, submantém nível 370, saída Momo, vigilância. 370, Momo, tá 32 no meia. Tá 3144, completa aproximação, torre 98.9. 2945, boa tarde, continue a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 015. Estado no 015, agora pista livre, 3145. Romeu Golf, Solos 40, libere na Papal, estaciona na frequência livre. Cheque, trem, livre pouso, pista no 0, vento 140, 0 graus, 0 menos. Abaixada, travado, livre pouso, pista no 0, 0, 4, 4. Passaredo 2230, decolado aos 40, chame o controle em 120.8, bom voo. Controle 208 é o 2230. Controle Salvador, boa tarde, passaredo 2230, decolado na sua escuta. Paredo 2230, sub, mantenha nível 1180, saída da Arbor, relance. 80, perfil da Arbor 2230. Confirme para o som. Brasil, 2298. 2298, send back to copy, QNH 1015. Send back to copy, 2298. controle, passare do 2230, solicita para o 250 para fazer a formação. Sua 250-2230 está livre, vai manter essa propo aproximadamente quantas milhas? Pelo menos 40 milhas aqui. 30 milhas? 40-40. 40-2230, ciente. Muito obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, eu tô 3144. Boa tarde, 3144, tá? Alfa, repórter, 3200. Alfa, 3200. Número 6, pátio 5, só um instante, a cópia, o ajuste no 095 para amor. Negativo, apenas para o atendimento, outra 3. 3206, chame Centro Recife, 12685, alternando no 25.45. Recife 2825-2545, Santa 2196. Salvador, boa. Sua cena identificação, chegada Mares, esse mantém nível 050, altímetro 1095. 050, pode ir para o WhatsApp? No 964, inicialmente mantém perfil da chegada. Olha, o Centro Recife pediu para entregar a speed, número, que era o número 1, então vai manter a rota. Gente, o senhor vai manter o perfil da chegada, a velocidade está a seu critério. Está a critério, não pode importar? Temos uma aeronave na saída Arbor. Está um ATR-72, no momento passando no nível 060. Inicialmente o senhor vai manter o perfil da chegada. Certo, manda o mar, então. Descendo para o 060. Firmo. Quatro Salvador, Marinha 7102, decolado do Colégio Militar, já está realizando voo em direção ao Ponte Nova. Gente, Marinha 7102, aqui, 510, na escuta do controle. Ok, Marinha 7102. Decola da pista no zero, no perfil da Dael Ledra, Motiva. Aciona 5053, controle 1208. Correto, portão meia dúzia. Autorizado, puxa estacionamento, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi 3805. 3144, Juliette, portão 4. Chama do assalto 3144. Portão 04, Juliette, portão 04. Portão 04. Brasília, Fort 2298, ready to copy? Ready to copy, 2298. Ok, Salvador to Recife, fly level 110, Golf 677, runway 10, left turn, Conde, depart Salvador 1208, and squawk 5021. Ok, Golf 677, runway 10, depart down left, depart Conde, and depart Conde 1208, and squawk 5021. 5021, Military Apron report ready to start up and start up engines, Brasilia Force 2298. Tá, 3283, autorização de puxo de estacionamento no 08. Pronto pra cópia? Copio, tá, 3283. Salvador, Brasília, 360, Pesoloto 17, decola pista no 0, curva A. Direita, saída boa, transição Elefa, controle 1208, transponder 5061, TAM 3283. Nível de voo 360, Brasília, pista no 0, direita, bora Elefa, Pesolo 17208, 5061, pushback, estacionamento, TAM 3283. Portão 8, chame para o táxi, o 3283, autorizado puxa. Autorizado pushback, estacionamento, para a táxi, TAM 3283. Pronto, a cópia. Salvador Morro, 1000 pés, 17 direita, corredor axé, controle 1208, transponder, com padrão, November Alto Romeo. Saída. Como a gente estava efetuando dirigidos, até peço desculpas, a gente achou que não tinha mais a restrição de altitude. Peço desculpa, o 2230. Correto, pátio 5, com quantos a bordo? November assumiu. 1895, ajuste no 095, tem uma boa viagem. Paralfa, boa tarde. O Pátio se encontra, por gentileza. Tá pronto para cópia? Para a sua frente, 08, transponda 0175, Oscar Paralfa. Gol 1164, aciona a identificação, chegada a Mário. Desse mantém nível 080, altímetro 1095. Bem, chamei o... Agora a torre 1895, quanto a bordo? Tá pronto. Afirmativo. Quantas almas a bordo? Alfa, é o solo? Bono 964, desça para 2.000 pés, está livre da restrição de altitude em TAP, altímetro 1.095. Livre direto para 2.000 pés, livre da restrição em TAP, 1.095, voa no 964. Oceaner 6320, desça e mantenha nível 050. 050, acho que é o meu. Autorizado, táxi, Índia Alfa, ponte de espera da 1.0, 1895, grato, boa. Gente, é Marinha 7102, né, escutando o controle. Salvador, Otan 3283, instrução em TAC, 61 a bordo, 320, Ribeirão 3. Um 2283, segue na nave da companhia, dá o ponto de espera, 1895, ajuste 1095, tem uma boa viagem. 1095, segue a companhia, aeronave da companhia na frente, ponto de espera, 1895, Otan 3283. Gente, 2230 após, autorizado, voa direto conquista. Após, voa direto conquista, obrigado, 2230. 950, gol 2008. Gol 2008, acena identificação, chegada a Mari, desse mantém nível 0620, altímetro 1095. 2060, 1095, 2008. Torre Salvador, bom dia, tá 3805, ponte perdão no zero, pronto. 3805, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 0 meia-noite. Autorizado a alinhar e decolar, tá 3805, sim. Novembro, aeronáutica Romeu, decolada 52, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, Romeu. no helicóptero papapapá, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, controle 500 pés via litoral. Afirmo, vai fazer um toque de emitida em Serra Delta Juliette Hotel, ele ponta outro trecho na paralela. Gente, aporte visual com local de toque de emitida, November Oscar Romeo. Reportar a visual, Romeo. Gol 2008, informa o tráfego, posição de 11 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, 1ATR72, está cruzando o nível 120 em ascensão para o nível 180. 2008, reporta o 964. 283, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha, mantém pista no zero, tá 3223. Do 4116, essa é a identificação, chega da Mari, desse mantém a nível 080, altímetro no 095. O 964, passa a duna, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 1895, boa. Então, 3805, decolada 54, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, ótimo dia. Torre Salvador, bom dia, gol, boa tarde, gol no 964, passa a duna, DLS. Com 1964, boa tarde, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 015. Sete, passou e escuta, 1964. Vai passar 2964. Então 3805, subir, manter nível 340, saída da ELF, lance. Passou e escuta, 3805. November Oscar Romeo, livrando o corredor axé visual com a Odebrecht na paralela. November Oscar Romeo, frequência livre para autocoordenação, chame ao regresso. Chamar ao regresso, Romeo. Questioner 6320, autorizado na ILS, é posterizado. 6320. Mike Sierra Golf, desce inicialmente a nível 080. Marinha 7102, confirme o próximo local do sobrevoo. Acho que o Papa Alfa autorizado o táxi. Reporte na Papa, ajuste no 015, confirme apenas o PLB. Gente. Gol 1964, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 150, grau 0, meia-noite. Baixou e travou, livre pouso da pista no zero, gol 1964. 050, altímetro, permanece na 095. 050, gol no 1964. Gol 2008, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 1015, gol 2008, fechou. Salvador, controle, TAM 3283. 3283, sub, mantém nível 360, sai da árvore, vigilância. Vigilância. Azul 4196, desse mantém nível 0620. Paredo 2230, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 128, 8260, obrigado, já volto. Tá 3283, vai pra formação, tá iniciando a curva direita e vai voar na proa 260. Gente, 3283. Papa Romeu, acho que Papa Alfa, autorizado o ingresso. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. Autorizado, reporte na intercessão, alinhado e pronto. Onde Papa Alfa? Ou no 164, desça para 4 mil pés, está livre da restrição de altitude em TAP. Obrigado. Estabilizado, 6320. Número 19. 219, 964. 1895, 6320. Voo 2008, desço para 2 mil pés, autorizado final ILS XTAP, pista no zero, reposto estabilizado. Sim, reposto estabilizado, voo 2008. No Salvador, 964, livrando 64. 964, táxi via Alfa, reposto em Estrela de Juliette. Alfa, Estrela de Juliette, reposto. Vai manter a proa 260 por aproximadamente quantas milhas? É, pra gente, o ideal seria voar Eleva. Autoriza? Autorizado pra de Eleva. Pra de Eleva, tá? 3223. Cópia. Salvador, Manati, mil pés, 97, direito, corredor Axé, no 208. 0125, como é que é o dela? Zero. Mike Serra Golf, desse mantém a nível 0620. 21700, chame o controle em 20.8. 1208, Oscar Papar Alfa. 1164, inicialmente pro Editap, desça para 2000 pés. 2000 pro Editap, 1164. Seu pouso, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 08 noite. Tem livre pouso na 190, ciente, fecha, né? 6320. Decolou Salvador, destino Porto de São Paulo. Para uma toca remetida em Serra Delta Juliette Hotel, L. Ponto do Odebrecht. Oscar Papa Alfa, ciente, 500 pés, reporte visual com local de pouso. Informo Novembro Oscar Romeu também, o helicóptero acabou de fazer um pouso em Odebrecht. Está ciente? Afirmativo, ciente da aeronave Oscar Papa Alfa. Reporte visual com local de pouso. Reportará. Oscar Papa Alfa. 1164, autorizado final ILS XC, pista na zero, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado no 1164. Azul 41116, desça para 3 mil pés. Altímetro 1015, está livre da restrição de altitude em TAP. Então, 3805, chame centro Recife no 251, alternando na 3395. 251, 3395, boa tarde. Mike Serra Golf, desça para 4 mil pés, altímetro 1095. 64. 964, ingresso Juliette, portão 2. Confirme ingresso Juliette para o 2. Juliette, portão 02. Juliette 02. Acione identificação. Vou ir na Proa de Alagoinhas para interceptar a chegada a Bonf, desça para o nível 050, altímetro 1015. Many people on board. Brazil Air Force 298. Confirm people on board, 2298. 219. Direita 219, 20. Delta, guarde. 0, chame centro. Recife, 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 288260, câmbio. Destino 095, aguarda a cópia. Prepare a Dael. Aguarda a cópia, prepare a Dael. Chamada, 63 no. Coordenação, chama regresso. Camará, alto camará. O 208 já passou isso, ó. Não, bora. Táxi vai habilitar Abram. Until taxi hotel. On taxi hotel, mantém position. Brasil Air Force 298. Yeah. Salvador, gol 2008. Final, vai ser trabalho. Gol 2008. Cheque 3, livre pouso, costuma 0, vento 190 graus, 099. Informe chuva leve, custa molhada. Oxe, livre pouso. Gol 2008, vai ser trabalho. Controle Bahia 7102, isso é do colégio 40. Bahia 7102 a 500 pés via litoral, reporte através de situação. Azul 4196, desça para 2 mil pés, altímetro 1015. 2 mil pés, 4196. November, Oscar Romeo, controle? 64. 7. November, Oscar Romeo, já atingiu meu pés? Afirmo. Marinha 7102, controle. Marinha na escuta. É, confirmando, foi efetuado pouso no Colégio Militar. Embarcado, sobrevoo, novamente pouso, desembarcado e agora prossegue para Aracaju, confirma. Afirmativo. O senhor efetuou uma notificação, Salvador, Salvador, alternativa Aracaju, confirma. Afirma. Sente. O 1964 está estabilizado no ILS. 964, completa aproximação, torre 98, decimo 95. 8895, cuidado, 964. Azul 4196, autorizado, final ILS, XA, pista 10, reduza para aproximação final, reporte estabilizado. Autorizado, para início redução, reportará estabilizado 4196. Vai atingir 4000, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, desça para 2000 pés, na proa de Duna, autorizado, final ILS, XA, pista 10, reporte estabilizado. Direto do 1-2, viva, reportagem estabilizado, Marcos, na boa. Linha 7102, chame torre 98, decimal 95. Chama torre 118. Salvador, Marinha 7102. Marinha 7102, prossiga. Está prosseguindo pelo litoral, de Antipés, está nas proximidades do farol de Itapuã. Com destino a uma localidade entre a cidade de Aracaju. Maria 7102. Informa o tráfego decolando da pista 17, um helicóptero. Mantém espera sobre o farol de Itapuã com curva pela direita. Marinha 7102. 602 vai manter espera na vertical do farol. Mike Eco Delta, decolada 06, sente um helicóptero no litoral sul, programado espera sobre o farol de Itapuã, 500 pés. Em sentido contrário, chame o controle 120.8. É visual com Marinha, vai chamar o controle. Gol 1164, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 1-1-1, nós informamos chuva leve, pista molhada. Sente, 1164, trem baixado e travado. Mike Eco Delta 500 pés, 1.000 pés direto, Manati, paciente visual com aeronave da Marinha 500 pés, próximo ao farol de Itapuã. Visual. Paciente, 1.000 pés direto, Manati, reporte livrando a CTR. Reporte livrando a CTR. Estabilizou 4196. Azul 4196, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 95, obrigado. baixa a travada. Azul 4116, continua em aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 015, informa o tráfego à direita, um helicóptero 510, não interfere com essa aproximação. Ciente, o 416. São as suas 3 horas, guerreiro. Alto. Confine. Pro Marinha, suas 3 horas, alto. Marinha 7102, não compreendi. Confine. Linha 7102, confirme. Marinha tá nas costas. Divisão com Embraer da Azul na fila 10. Afirmativo. Condições de cruzar o campo à retaguarda do mesmo? Em condições. Gente, não autorizado cruzamento à retaguarda do Embraer da Azul. Reporte livrão do eixo no 028, Marinha 7102. Foi para o cruzamento, a retaguarda do Embraer e prossegue para o litoral em direção a Aracaju. Azul 4116, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 200 graus, 09 noite. Baixado, checado, livre pouso, 4116. Voo no 1164, solo 08, chame o solo em 121, decimal 9. 319, obrigado, boa. Afirma, 2345. É um ex-marinheiro, vamos lá. E não consegui copiar. 1164, tá certo? Ok, 1164, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1164. 5486 para o táxi com 4 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna posto seguro. Certo, 895, ajuste no 095, tem 4,5. Uma boa viagem, uma boa tarde. Controle, Marinha já aceitou o cruzamento, está prosseguindo aqui pelo, para o litoral. Marinha 7102, segue litoral norte, aguarde transferência. Ativo, litoral norte, aguarde lá pelo corredor forte. Salvador, boa tarde, batom 16 da Juliette. 416, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette, boa tarde. 6315, está pronto para corte? Ah, de São Paulo, 6 pessoas a bordo. Nativo do aeródromo de destino? É, o Marinha vai. Marinha vai efetuar apenas um sobrevoo de reconhecimento para o evento da Copa das Confederações. Não vou usar nenhum aeródromo, é uma localidade estratégica. Gente, Marinha 7102, chama o controle em 20.8. Fecha o controle 208. Obrigado. 1164, ingresso da... Após o trip, ingresso Juliette, portão 62. Ô, trip, tá passando pela Juliette agora? Ah, já passou, o trip já ultrapassou a Juliette, ingresso a Juliette, portão 612, o 1164. Juliette 612, 1164, obrigado. Porra. Veio hoje de manhã, um abraço pra vocês aí também. Valeu. Um abraço também pra vocês. Controle Salvador, Marinha 7102. Marinha 7102, prossiga. Procedente pelo litoral norte, até Aracaju. 500 pés na estrutura do controle, reporta livrando na CTR, Marinha 7102. Reportará livrando na CTR, Marinha 7102. Bona 885, desça para 2 mil pés, está livre da restrição de altitude em Pelô, autorizado final ILS, XCP, na 0, reporta estabilizado. Mas 2 mil pés, estabilizado, Bona 885. 2102, esquerda, autorizado já na base pela direita, reporte final 17, informa chuva leve, pista molhada. 17, avisou o aeródromo, irmão. Precipitação, vai reportar, quando na base, vem baixar travar de fábrica. Chiné 6326, sendo identificação, vou indo pro de Mari, para intercepto para a chegada Mari, desse mantém a NISA 050, altímetro 1 no 5. American 2298, Juliet engine to holding point, their call, tower 118.95. Romeu Mike, Serra Gol, suficiente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 015. 1015, aguarde a autorização. Maurício Salvador, Papa Romeu Oscar, Papa Alfa, estamos dentro de 503 agora, através do farol da barra, para ajudar. Oscar Papa Alfa, frequência livre para autocoordenação. Opa, abraço. Marcelo aí, abraço. 2-0, grau 08, nós. Está livre do Mike Serra Golf. 8-6, subir, mantém nível 200, saída MOMO, vigilância. 200 MOMO, 5486. Fox 2298, clear to line up and take off runway 10, wind 12, correction 210 degrees, 07 knots. Controle Salvador, 35626. 35626, sem identificação. Serra Golf, Fala Zinho no meio, autorizado backtrack, reporte livrando. Trepito 5626, 65 milhas nordeste de Salvador, contato radar, vou ir na proa de BOMP para interceptar a chegada. BOMP, reporte no ideal de descida. Droga bom, reporta no ideal. 1-8-5, passo externo, completa aproximação, torre 98 e 95. 2-9-5, uma boa tarde. Controle, confirme a frequência da torre instalador. 118.95. 95. Afirmo. Instalador, estacionamento 315 na ponte 3, pushback estacionamento é pronto. 118.85, estabilizado, baixar a travada. 118.85, boa tarde, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste no 015. Para não estar levantando. Boa noite, 85. Informo chuva leve, pista molhada, livre pouso, pista 0, vento 2, 0, grau 08, nós. Massivo, boa noite, 85. quando possível, o seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus, correção Aracaju. Brasília, Fox 22981 at 18, contact departure 120.8. Departure contact 120.8. Brasília 42298, radio contact, climb to flight level 110, conte departure. Climb to level 110, Brasília 2298. Leão, só um instante, acorda para o ajuste no 014. Marinha 7102 já vai livrar o corredor. Frequência livre da presente quando ingresso na terminal de Aracaju, chame 1203. Boa tarde, boa noite, 85, 85, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, da Juliette, boa noite, 85. Confirmo estimado para a vertical de Aracaju. Sente, é o Zuno 800, qual seria a posição? Sete 102, controle. Proa Norte, 80 milhas. Para o táxi, meu bem, 148, 5 e 10, valeu. Meu 315, livre táxi, 30, ponto de espera 1895, ajuste no 014, boa viagem. No 014, direita, ponto de espera dando 0, chama 1895, poxa, né, 63, 1.5, boa tarde, boa semana. Vai pousar em Salvador no retorno. Confirme seu estimado para pouso e salvota. Sente, o senhor vai voar fora da CTR, abaixo de 2.500, então a frequência está livre. Quando retornar para Salvador, ingressar na CTR ou em algum corredor, chame novamente o controle nesta frequência. Ingresse Juliette, portão 03. Juliette 03, anote 800. Sugera Chiné 6326. Chiné 6326, desça para 2000 pés, autorizado final ILSX6, só 90, reporte estabilizado. 2000, Chiné estabilizado, ILSX6 a 10, sou Chiné 6326. Luna 966, sendo identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050, altímetro no 014. Parou 050 com 1014. Poderia voar em TAP o voo 966? 966 autorizado para de TAP. E TAP 966. Guarau no 5, estando identificação, autorizado chega na malha e desça para o nível 0620, altímetro 1095. Boa tarde, Chineme 3 no 5, pronto, não, exclusão. Chineme 3 no 5, boa tarde, autorizado a linha de decola, piscina 0, vento 190 graus, 099. A linha de decola, número 0, Chineme 3. Pronto, pra cópia. Salvador Galeão, 360, pêsulo 10, decola, piscina 0, curva à direita da El Leda Motiva, controle... 1208, transponda 5197, da 3103. 5117. Passando para o puxa. Janela 326, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 95, muito obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa tarde, Janela 326, fui nessa. Janela 326, boa tarde, continue aproximação, norte pista livre, ajuste no 04. Agora pista livre com 1014, 326. Gente, 35486, chame centro Recife, 128, decimal 8, alternando no 26, decimal 0. 326, informo chuva passada, pista molhada. Gente, 26. Quadro autorizado, Champlex. Chaname 326, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 099. Livre pouso, zona 0, trem baixado e travado, 6326. Chané 6315, decolar 227, chame o controle em 120.8, meu voo. 208, controle Chané 15, boa tarde, bom trabalho. Controle, Salvador, boa tarde, Chané 63, o 5 decolou, vai passar 1400, Adel. Chané 6315. Tu demanda nível 360, saída da El, vigilância. Sobe pro 360, nada da El, 6315. Poderia voar por hoje de Leda ou de Motiva? 6315, autorizado para de Leda. Leda, 6315, obrigado. Coluna 966, desça para 2000 pés. Está livre da restrição de altitude em SAP, altímetro 1015. Para 2000 com 1015, livre das restrições em etapa, eu vou. 5626. 5626, desça para 4000 pés, altímetro 1015. 4000 pés, 1015, 5626. Guará 15, desse mantém nível 050. Trip 5626, vou ir pro Ode Pelô. Pro Ode Pelô, 5626. Oxana 6326, solo 29, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. Lembrando a direita, chama só o 219, eu chamei 326, obrigado. Só o Salvador, Oxenair 6326, liberou a 1-0. 6326, táxi via Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, reposta antes da Juliette, 6326. Controle, a possibilidade do 5626 fazer uma pequena desvia direita, formações? Trip 5626 vai manter qual broa por quantas milhas? 8 milhas, 240. Autorizado, livre de desvios. Trip 5626, reporte aberto. Reportará. No 966, autorizado final e ILS, repetição 1-0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, XB 1-0.